Necessidade, estou de volta, Brasilândia, minha verdade. Ganhar a rua, minha luta continua. Faço minha correria, se der tempo corro pela sua. Entre grades e concretos numa grande confusão. Mas em samba, na malandragem, resolva a situação. Várias minas e um sonho quer desafiar. Demorou, somos quatro. Vem com a gente nesse flow, viagem nesse som. Da rua sim, da Brasilândia. Eu sei, a vida é dura e nem sempre é justa. Nas ruas o perigo tem. Ensina minha filha, plante o que é de bom pra colher o bem. Eu não posso esquecer, acordar pra viver. Chegou a hora, sem medo de voltar com Antônia. Resgatar, reviver, é tão linda a nossa história. Vamos lá, vamos vencer, nossa estrela vai brilhar agora. Vem com a gente nesse flow, viagem nesse som. Da rua sim, da Brasilândia. Vem com a Antônia, vem com a gente nesse flow. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap